Em cada 100% disponível, 1% vem para nossas mãos. 99% ficam nas mãos dos poderosos que resultam no mundo 99% sem futuro. Aí, maluco, se proteja, vá adiante. Veja o seu lado e levante a cabeça. Como todos nós estamos fartos de saber que a situação para o lado dos pobres, periféricos, favelados, está sempre ruim. Não sei como eliminá-la, não me olhe assim, não aponte para mim. Ei, Bonedi! O que, maluco? Qual sua versão? Está engatilhada faz uns 10 então. Em circunstância, o mundo que vai além desses abusos. Minha versão que diz somente o bastante é sua pessoa se ligar na fita. Tô ligado, tá lindo. A situação vai lá, está foda, não é por causa dos irmãos em si, pelos poderosos eternos bandidões que aniliando, explorando as periferias, aplicando em prol fortalecimento de sua burguesia. Eles desequilibram o sistema monetário, geradores de inflação, malapatando e impedindo a nossa ação. É a dinheirada pública que vai para suas mãos, ainda existe revertida em benefício a nós. Os fudidos dessa cidade é aplicada no exterior e usufruídas em outros lugares. Quem segura as consequências sem poder somos nós da periferia. E só se pode e melhorias por aqui nunca serão estabelecidas. Não estou pensando negativo. E as famílias pobres, humildes, batalhadoras, onde fica, são perguntas impossíveis de obter resposta. Enquanto nada consta, nada se resolve, minha periferia chora. Sou Bonedipo, é da novata, um mensageiro da minha área, que nunca esteve por cima, sempre por baixo. Mundo 99, 99. Ficamos fudidos de ver a miséria, a derrota e a ambição que se estabeleceram neste mundo, que a situação menor é abraçada pela situação maior. A conclusão é situação em cima de situação, com as melhores e as piores consequências. Quem sofre somos nós da periferia. Então, se todas as cabeças inteligentes pensassem uma só direção, haveria solução em cima de solução. Enquanto isto não acontece, Gang Master 90 alimenta esta sugestão. Enquanto isso acontece, somente na ilusão que as periferias sonham em uma só direção. Sabe como? Não! Sabe como? Não! Todos sonham em uma só direção, com as ideologias dos candidatos futuros políticos, ou melhor, homens desgraçados, parasitas amaldiçoadas, que vem nos ameaçando a cara compás da mira que passa. A covardia, o desespero, a fraqueza vem te dominando, o seu apetite diminuindo. Levante a cabeça, porque a batalha está apenas começando. Observamos a rebeldia de um ser humano que não tem onde morar, ficar, se abrigar. Prevalecemos sem dúvida do seu lado, para no futuro tentar se levantar, mas adverte dificuldades. Uma delas a maldita burguesia, que só se importa com sua sobrevivência. Só estamos insinuando que ela é obrigada a se importar com a nossa. Mas Deus não criou o mundo para um só, e sim para todos nós. A burguesia dificulta o nosso progresso. Se transformando em obstáculos para nós não alcançarmos o sucesso, eles não veem o nosso lado. Não é minha mão pra te arrumar um centavo, mas é em nossas costas que eles ficam milionários. O interesse é de quem? Nosso! Relacionar os fatos de acordo com tudo superior ao mundo, entre as garras protetoras de um ser humano. Mundo 99, 99. Sem futuro é a maior mediocridade que vem corroendo, deixando, marcando sua presença em todos os lugares. Como que é nós, quando nós vamos viver em harmonia, sem guerra e sem maldade, ajudando uns aos outros, não extinguir a humanidade. É, a plenitude é difícil de se entender, relacionar os fatos, o seu modo de ser. Uma conclusão eu deixo no ar, o sistema nunca deu resultados, favorecendo as periferias que seus criadores pensaram. Por outro lado, o sistema vem dando resultado, fortalecendo a burguesia. No meu ponto de vista, o sistema é uma armadilha. Eles não querem nem saber, manipuladores, despanjadores de poder. Qualquer assassinato antes do ocupado número 1, minha dona. Somos mais um criminoso com apenas uma solução. Se abrimos a boca, complica a situação. Na verdade, há uma solução para cada lado. A da nossa sociedade ir para casa de detenção, a deles nos mandar 7 palmos abaixo do chão. A nossa proposta é passar uma mensagem inteligente. Daqui se ligamos rapper, passando diferente. Mundo 99, 99. Mundo 99. de Cumbica, DJ Homie C, Ice D, LD, Dom J, vai lá maluco. Somos memória de MCs, vamos ter com se alertar e criticar os alibãs que estão doidos para te suar. Se você é um mano que gosta de fazer altas baladas pela madrugada, então é bom você se ligar na parada. Quando você estiver numa balada sozinho pelas ruas e eles colarem na sua com suas viaturas, depois da geral, verifique os bolsos com atenção, da camisa, da calça, do jaco, porque eles podem te incriminar jogando um bagulho no seu bolso. Tá limpo a primeira viatura, arma o esquema, e na sequência vem a segunda viatura, e logo te atuam em flagrante. E isso não é o bastante, como o laranja vai assinar o artigo 16, viciado ou mais forte, 12, traficante, seja esperto, não vacilante, para o DP mais próximo será levado e será submetido a uma sessão de porradas e pontapés para caguetar de que bocada veio o bagulho. Se não caguetar, sabe o que significa túmulo. Então, agora a parada daqui pra frente é com você, Homie C. Mesmo, até a segunda mão. Viva aí, memória de MCs.